754, autorizado o táxi da ponte perto da pista 110, via Pátio Índia Alfa, ponte para cima é torre, 18195, ajustado 10019. Autorizado Pátio Índia Alfa, ponte para a torre 1519, 754, confirme por gentileza os dados do táxi. Ok. Confirme por gentileza os dados do táxi novamente, 1754. Afirmativo, tem 1154 a bordo, 4 horas, de autonomia alternada Fortaleza. Gente, graças. Paulo, Salvador, bom dia. Boa tarde. 328 a Gol, estamos na alta. Gol na 328, prossiga táxi de frente, após antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará. 328. Gol 328, toma de posição antes da Juliette. Após a passagem do gol, iniciou o táxi. Está autorizado a ingressar a Juliette, portão 08. Ok, mantém a Juliette e após o colega para o 08. Beleza, obrigado. A 324 está pronto para a cópia? 924 autorizado Maceió, via Perusque 58, nível de voo 350. Na cola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, na frente responde 5540, controle opera em 120 da São Luís. Ano 20 decimal 8 é o controle, gol 1924. 1924, cotejamento correto, time para push e acionamento. Confirme para o solo. São 3-2 no meio após o 1737 da gol. Passa agora está autorizado iniciar o push e acionamento semitante. você vai retornar bem para o gate 3. Aguarde o refúgio, tá vendo? 3. Agora 03, 093. Oceano 6305, desça para o nível 110 do Tiquete, o senhor deve ter um tráfego à sua frente no 90. A chegada é a Amã e vamos aguardar para ajustar em 1019. Dentro em breve nós vamos trabalhar com altitude. Afirmativo, tentar em 1019, então 1010. Ainda não recebeu informação no trânsito. Comissão Pro de Lauro, da Bata, pro Nordeste. Após intercepta o corredor forte, controle 108, 2295, acione 0164. Bravo Delta, 60 milhas, prossiga. Ah, positivo. O senhor está em voo visual ou instrumento? Ah, ok. Então vamos voar para a Amã, para a chegada da Amã, pista 10, 1019. 5489 da Trip, informação Serra. 5489, só um instante, por gentileza. Lima Mike Fox Trot, chame torre da presente, 1895, decolar com pro Nordeste. Juliette Bravo Delta, você vai ser superado por uma aeronave da Avianca Oceaner, o Airbus 320. Sábado 754 da Boa, tá? 1754, este é o controle, meu cordial. Contato radar. 1754. Salvador, Natal, Natal, já temos aprovação, nível 370, número 2 pacote, aguarde cópia. Aguarde, aguarde a PUCA. PUCA, Zipa. Aguardando, obrigado. .05 Guarulhos, aguarde cópia. Agora. 3.50? Afirma sim. 3.50, 8.2, Johnny P, para a direita, Índia. Alfa, ponte 0.0, torre 18.95. Altímetro no 0.19, obrigado. 3193, é bom companhia liberando a cauda, iniciando o táxi do pós espera. Está livre puxando lá na sequência, coordenação aqui pro sol. Gente, após a aeronave atrás, vai iniciar o posicionamento, chamada para o táxi 3.0, 320, o acusará estabilizado ILS. Trip 5595, reduz a velocidade até 170 nós, descida para 2.000 pés, é o número 2. Está seguindo o tráfego da Avianca Oceaner, na sua posição de 11 horas, 7.7 milhas, passando 3.600 para 2.000, voando do ano. Trip 5595, reduzindo para 170, para 2.000, número 2, está visual e notifiquez aqui, contrário. Ok, muito bom. Até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, direto conquista. Controle 120, décima 8, 218.95. Aciona o código 5562. Sulu, controle Salvador. Boa tarde, decolou da Rimar, intenções é um pouso no Iberostar. Positivo, qual o seu estimado lá no hotel? 25 minutos na presença. Ok, o número é 41 mais 25 minutos, ciente. Obrigado. O Gol 600, cópia. ligado? Um minutinho, cópia. 271 no Juliette Bravo Delta. O 1600 autorizado de Salvador para Natal via Uppers 1-0, nível 370. Decola pistão 1-0 após primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipá. Transponder 5542, controle frequência 120 decimal 8. Autorizado Natal, nível 370, via Uppers 1-0. Decola da 10 por esquerda, Pulca Zipá. 5542, transponder 220, controle, igual 1600. 1-600, cruzamento correto, rebote pronto para puxa, Sena. Toda tarde. Solo, Salvador 1-806 para puxa de acionamento na posição 62. 06, autorizado puxa e Sena, rebote pronto para ataque. Toda tarde. Vai reduzir mais aqui. É, positivo. No primeiro momento, você vai seguir o voo 315 da sua companhia e é o número 4. Para pouso. Maravilha. Juliette Bravo Delta, ideal de destino. Essa para 5.000, Juliette Bravo Delta. 5.000 via chegada, Juliette Bravo Delta. 3216, Natal, boa tarde. 3216, esse é o controle, meu cordial, está em contato o radar. É. Uniforme Bravo Mike X-Ray, controle. 3805, pronto, copo. Pronto, copo, 3805, autorizado Salvador para Guarulhos. E a UPSU 1-6, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, nível 340, transponder 5537, controle frequência 120 decimal 8. Tá, mas é 118,95, tá bom? Positivo. Trip 5595, agradeço a sua colaboração. Está autorizada a aproximação ILS, pode completar a redução para aproximação e cheque pré-pouso. Gente, Trip 5595, redução de pré-pouso. Trip Salvador, muito bom dia. Trip 626, com informação tanto. Trip 626, a senhora identificação. O 3805, reporte pronto para puxa e acionar, com atendimento correto. O 3093 para ataque, com 168 a bordo, alterna Campinas, 3:40 do domingo. 2574. 080, Xanene, 1-41. 1-41, desça para 4.000. 4.000, 1-41. Relaxa 14-8-95, 3-1-93 com 1-0-9, no QNH, o 3-1-93. 3-1-93, gente, bom voo. Obrigada, bom dia. Até autorizado táxi até saída do Pote 3 após passagem do Boeing 737 da Gol. Autorizado prosseguir táxi até o pátio, até a Taxway Lima, na Taxway Lima Chame Torre. Frequência 118.95. Luciano, V41, vetoração para sequenciamento, direita 240, velocidade 180 nós. Desça para 2.000 pés. A intenção do controle é que voe no máximo 12 milhas e gire como número 4 a cauda do 315 da sua companhia. Ok, então afirmativo. Direita 240, 1-80, descendo para 2.000 pés. 6-1-4-1. Caso 5595. Positivo, 3 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95, Tripe. 1895, chame a torre, gostaríamos de deixar registrado aqui, parabenizar o senhor pelo seu profissionalismo e o controle daqui de Salvador, por ter bons profissionais aí como o senhor. Temos certeza aqui que você faz o que gosta, por isso que trabalha assim, feliz e com bastante eficiência. Parabéns aí, senhor. Bom final de semana. Ah, muito grato, capitão. Uma boa tarde. Boa tarde. Controle Lima Mike Fox vertical de buraquinho e sobrevoo na sua escuta permanente sem interferência com o eixo da 1-0. Gente, Lima Mike Fox. Como é que o Zulu confirme táxi, iniciando o táxi já na, no pátio, no portão do pátio 3, na entrada do pátio 3? Reautorizado para 4.000. 4.000 agora. Qual? Como é que o Zulu mantém posição ou inicia o táxi? No princípio só vai ter que manter a saída. Maravilha, mantendo perfeito. Então, até a Lima. Romeu, Romeu Golfo, o que consta para esse controle é que transporta enfermo, confirme. Positivo, direto Duna, quando estiver pronto, 3 mil pés com 1019. Vamos abreviar sua trajetória para pouco. Obrigado, meu direto Duna, deve estar abrindo o Romeu Golfo. 6315 pode descer 2000. 6315, 2 mil pés e ILS autorizado. Autorizado 2 mil pés e ILS, funcionário 6315. Obrigado. Boa tarde, Oceania 6320, lembrou a pista na sua busca. Oceania 6320, autorizado táxi via Alfa, no... antes da Juliette, reporte antes do táxi da Juliette. Boa tarde da Juliette. 1-394, pronto, cota. Para táxi, Juliette, Quebec do Rio. Bom, no 394, autorizado Salvador para Galeão, Fiel peso 1-0, nível 360. Decola pistão 1-0 após curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5541 no controle de frequência no 20.8. Responder 5541, frequência do controle 20.8, voo 1394. O Alfa autorizado táxi até a entrada do Pátio 3. PS 6320. 924, eles apuxaram daí. Aproximando da Juliette, 6320. 6320, portão 612. 612, 6320. 359, escute a tango e aguarde instruções. Voo 924, autorizado, puxar no 10. Juliette Tango Zulu vai manter o PAT 3 e aguardar instruções para prosseguir até o PAT da Baité. Salvador 5849 no terminal de cargas para pushback acionamento. Autorizado, no pátio 3, reportar aqui, Felipe. Reportarei. 2000, desativado. 51, no qual horário, seu plano? Horário do plano. positivo, 7 milhas e meia para o externo em aproximação, reduz a checa trem, aguarde transferência. Aguarde para coxa, não, né? Aguarde. Paulo, 3595, livrou. 5595, táxi Alfa. Correção, já está no pátio 3? Está ingressando agora no pátio 3. 9, reduz 2509, azul 4, Uno no meio. Posição 3, 5595, atenta ao tráfego, fechando. Está ciente visual, tanto o compartilhador como o nosso tráfego, graças. Ciano 141, checa trem, torre 1895. Torre 1895, até daqui a pouco, tem 1941. Até. Lima Mike Fox trabalhando no sobrevoo buraquinho, ingressa a corredor forte até Jauá e retorna. Ciente. 959, pronto. Pronto. 9559, autorizado Salvador para Brasília. Via UPSU 17, nível 350, decola pistão 10 após curva direita, saída árvore, transição elefa, transponder 5556, controle de frequência 120.8. Romeu, Romeu, Golfe, prossiga. O Lima Oscafonte solicita descida, tá? Máquina agora com esse descida na 095, agora 5 descida, Salvador. Essa aeronave está fora da área de responsabilidade do controle, eu preciso saber qual o setor que ele está em relação a Salvador para dar uma frequência do centro de controle de área. Romeu, Lima Oscafonte. Desça para 8000 com 1019. Romeu, Romeu Golf, eu ouvi que a aeronave está na radial 27 alguma coisa. Peça que essa aeronave entre em contato com Recife, a área de responsabilidade daquele centro. É 1260-1288 ou 1251-13325, por gentileza. Eu ali, Márcia Fox. Gente, 144, vai taxiar via pátio, índio, ajuste no zero. 19, aguarde. Quanto espera, chame torre 1895. Via pátio, índio, 1895, quanto espera. Aguarde, push no 5600. Aguarde. Paulo, boa tarde. Janeiro 63 no 5, livrou sua escuta. 63 no 5, Alfa, reporte Santa Juliette. Vai reportar Santa Juliette, Janeiro 63 no 5. 5489 para o táxi, POB 44, 3 horas, Salvador. Gente, 5489 vai ser o segundo, quanto espera, siga o Boeing da Gol, ajuste 1019, 18.6, 18.95, quanto espera. 18.95 no ponto de espera, seguindo o Gol com pintura Varig, 5489. Estou ciente, autorizado, puxa, no 11. Você era no 351, na escuta? Interlagos na prova de rotatória para o retorno, Salvador. Chame a torre, 1-1-1-8-9-5. 895, Fox. Zero no 359, cópia. Controle Salvador, contagem 3193, 1700, Madaião. 3193, controle, contato radar. 93. 00 devido à interdição da Índia, acho que mais 2 minutos. Ah, bastante. Interceptando agora. Positivo, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95. 8-6, obrigado. Vamos lá. 3193, pode apurar letra? Livre. Obrigado. 5 vai dar passagem ao trip, após o mesmo, portão 4. Processo de Juliette, dando passagem ao trip, até o portão número 4. Salve Salvador, uma batalha, de uma tripla 3 da Gol, informação Tango, autorização de tráfego de São Paulo, Congonhas. Tango, confere, aguarda a coordenação e cópia, Congonhas. Poderia adiantar a saída pro tripla 3? Saída da El. Da El, muito obrigado. Azul 4116, passar 10.210 na velocidade, para o sequenciamento. Tripe 6261 número 2, está seguindo um Charlie 402, vamos reduzir para aproximação e cheque para pouso. 205626. Tem novo plano para 1650, senhor, está informando que foi apresentado. Onde foi? Chegou as instruções. O trip 5489 tem condições de detectar um pouco mais à frente. Milhas de gira esquerda, 5626. Obrigado, Tom. Tango Zulu, prossiga ataque até a saída do Pátio 3, será coordenada sua... seu traslado até o Pátio 5, assim possível. Controle, Romeu Gomes, prossegue na descida. Até 3.000, é o número 3, eu tenho um tráfego a noroeste de Simbra a 2.000 pés, câmbio. Mateu 3.000, Romeu Gomes. Patrono mantém da Juliette. Vai manter, né, no patrono. Salve Salvador, 3205 para o TAC com 177 a bordo, alternando galeão 4 horas. 3805, táxi via pátio, Índia, ajuste no 019, 1895, quanto era? Pátio Índia, ponto espera, 3205. 7030 para o Lock, chamar a estabilidade 626. Romeu Golf, 10 milhas para Duna, agora sim, desça para 2.000. É, 2.000, Romeu Golf. O Azul 4196, prossiga na descida até 3.000 pés. 3.000 pés, 4196. Uniforme Bravo Serra, desça para 5.000. 5.000, Bravo Serra. Dois um no decimal, eu não, para a cópia. É, confirma, por favor. Shadow clearance em 1, 2-1 no decimal, 1 para a cópia. 2-1-1, obrigado. Sim. Gente, 1895, 526, muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Ok, um abraço. Azul 416, ventilação esquerda proa 030, desça para 2.500, está limitado pelo custo do localizador. Vai ter no TICAS um tráfego da sua posição de 11 para 12 horas e um pequeno porte a 1.500 pés em voo visual no corredor. Câmbio.